Vamos aí? Vamos começar então, galera. Aê, até que fim. E o que vai começar agora? Você nem sabe o que é. Todo mundo sabe o que é. É aquela merda daquele programinha. Acho que é feito pelos motherfuckers do PodRear. Você é a luz. A estrela e lua. E lua. Nossa, tá bom, senhora, só. Começou é só. Animado. Meu, e aí? Nossa, meu, me deu uma vergonha ali. Boa noite, estamos começando mais um Pod Rir. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13, programa 33. Que começará com uma musiquinha especial para sexta-feira 13. Vai, exatamente. Uma musiquinha de sexta-feira. Hoje é sexta-feira, é dia de bebê morar. Muito bem, Afonso então cantando Bruno e Marrone. Bruno Ramone. Como Bruno é que Ramone. Dizia? Bruno e Ramones. Uma porra Bruno assim. Bruno Nardoni. Muito bem, o tema do dia, da noite, do cast, qual que é, Thiago de Souza? Homem na Lua. Hoje agora, hoje estamos gravando ao vivo, direto no Twitch. Estamos aqui para provar que o homem... 14 pessoas. Estamos aqui para mostrar que o homem não foi na Lua porra nenhuma, meu querido. Muito bem, aqui do meu lado... Feita de queijo. Meu nome é Márcio Silva. E aqui do meu lado, hoje vocês vendo, Afonso Padilha. Não, todo mundo, né? Que tem, que não, 14 pessoas. 14 pessoas te vendo, olha só. Do meu lado tá o Thiago. Eu, Thiago, eu. Do meu lado é Vitor Hugo. Vitor Hugo. Eu, Vitor Hugo, eu. E Vitor do meu Hugo, lado, 42. Thiago Rec. Thiago. Parece aí, Thiago Rec. Lembrando que hoje ele só tá aqui porque ele trouxe o laptop, ele é da produção. Pra gente. Ele sempre vai trazer ele o laptop, sempre. É o dono da bola. Fala com o negócio de banda? Hold. Ele é Aspone. Ele é Aspone. Hold. Ele sabia que hoje porque ele é gay. Olha o climão que você criou, Afonso. Ora, não rolou. Vamos lá então. O tema então é Homem da Lua. Homem da Lua. Ah, Rutinha é legal. Raquel é ruim da Lua. Homem da Lua, eu sou o Jorge, né? O Márcio está aqui para provar. Você vai estar a favor ou contra? Eu sou totalmente contra. Eu acho que o homem não foi para a Lua. Não. Eu acho que ele foi. No final, a gente vai falar. Ele vai mentir para mim. No final, você vai fazer um bolão. Exatamente. Aceito, não é aceito. Como é que a gente fala? Aceito, não aceito. Acredito, não acredito. Acredito, não acredito. Aceito. Acredito, não acredito. Acredito. Algumas curiosidades sobre a Lua. Vamos começar. A Lua é redonda. Então, Márcio. A Lua é redonda. A Lua se afasta do nosso planeta em média 3 centímetros por ano. Olha aí. Ah, cara, eu sempre senti ela meio distante. Começamos bem. A velocidade... Lua vai iluminar os pensamentos. Conforme a gente foi lembrando as músicas de Lua... Lembrando que o próximo tema é... Música. Música, muito bem. Com 3 notas. Ele é mestre deixar esse climão. Ele é o mestre, né? Depois do aquecimento global, o climão. Nossa! Aí veio outro e conseguiu detonou, completar. Você conseguiu me deixar pior que eu. Que... A velocidade da Lua é de 1 km por segundo. Olha só. A cada segundo ela anda 1 km. Agora já andou 1 km. É um pouquinho, digamos que é um pouquinho mais rápido que o Rubinho. Pouca capaz dela ela ganhar do Rubinho. O Rubinho ia chegar em segundo contra a Lua. Até de começar a gravar esse podcast, a Lua andou quantos milhões de quilômetros, né? Que demorou. Só lembrando que 1 km por segundo. A Lua já deu a volta na Terra. 1 km por segundo seria 3.600 km por hora. Então, é coisa. Deu nó. Deu nó. Aqui não é quilômetros por hora, é quilômetros por segundo. A cada segundo ela anda 1 km. Então, por hora... Quando for pra São Paulo... Vou viajar de Lua, então, que vai rapidinho. É. Não, eu vou de cometa. De cometa demora 6 horas, de Lua não sei quando... Itapemirim. Na Lua, a temperatura pode chegar a menos 173 graus. É bom saber quando eu for pra lava de blusa, né? Senão vai que eu gripo. Cláudio Torres Gonçalves. Vai que eu gripo. Vai lá fora, vou colocar o cachecol, vai que eu gripo. Nem sabia que existia essa palavra, gripo. E a máxima, ele pode chegar a 116 graus Celsius. Olha só, hein? Grandes Celsius. Então e aí, Curitiba é meio que é ser conhecido como a cidade da Lua, né? Porque... Pode Afonso um Padilha, caralho como Afonso, o que você conhece, que você conhece por faces da Lua? Faces da Lua. Olha o Márcio, olha a cara dele. Parece uma lua, o tamanho. Uma lua cheia, cabeça de lua cheia. Cabecinha de lua cheia. Vamos lá, o que vocês entendem por faces da lua? Faces. Faces assim, ó. Sabe que quiser, quando você conhece uma pessoa, você conhece o Thiago. O Thiago, ele tá aqui na tua casa. Eu tenho duas faces. Ele é um homem de duas faces. Ele, ó, não, ele tá duas aqui, cara, ó, do Batman que tem duas faces. Ô, oh, boa tarde. Ele... tá aqui. Tá aqui, ó. Ele é a face. Ele é um alface. Ele é uma face. Alface? Que alface? Aí ele. Aí você. Ele Prost, fala mal de você. Pulha. Ele fala mal de você. Pá. Ele tem duas faces. Isso. Muito bem. Muito bem. Sei porque eu esperei isso. Telecurso 2000. Ah, vamos lá. Lua Nova. Lua Nova é nome de filme, não é? Vamos lá. Lua Nova. A face iluminada pela Lua é oposta àquela observada da Terra. Como assim? Claro, porque a gente vê... Ah, por isso que nós visualizamos a Lua um pouco apagada. Isso mesmo. A Lua Nova. Ah, agora entendi. Lua Nova é a parte que não pega o Sol. Isso. Muito não. bem. Mas o nome disso é Lua Preta, né? Lua Escura. É, Lua Escura. O Afro, talvez. Lua Santana. Lua Santana. Observamos, Lua Crescente, observamos que a Terra é apenas uma parte da face iluminada. Ah, vá. Ah. Ah, assim, sério? Assim, ele falou assim. Eu pensei que era só a metadinha. E ele falou assim, Thiago, na lata. Thiago, então Lua Cheia é? Lua Cheia é a Lua Cheia. Lua Cheia é o quê? Lua Cheia é a Lua inteira. O Sol ilumina totalmente a face voltada para a Terra. Esta é a fase que ela está mais iluminada. A fase que ela está... Eu cheguei na fase 3 do Mario. É, sem macete, a fase que ela está mais iluminada. Sabe aquela fase que aparece a Lua, assim, no castelinho? Sei que foi. Exatamente. Vitor Hugo, o que você entende por crateras na Lua? Crateras. Cratera é tipo como se fosse uma estria da Lua. Tipo, é mais ou menos isso. Nossa. Caralho, é celulite da Lua. É celulite. Celulite. Isso é, ele quis dizer celulite, mas falou celulite, estria. Falei estria. Vai, água na Lua. Vocês sabiam que foi... Foi encontrado água na Lua? Foi encontrado água na Lua, ou seja... Água na Lua. Água na Lua. Você vai falar, já estou prestando antes atenção, água da água. Lua do que água no joelho. Vocês sabiam que as marés, elas são influenciadas pela Lua? Marés? Não, eu não acredito. São. Você acredita, Marcos? Eu não acredito. Conforme a Lua, a maré é mais conforme alta. Conforme a Lua, exatamente. Por isso que ele sabe se a maré tá alta ou tá baixa, depende da posição da Lua. Não, é só você entrar na água. É água da Lua, água tipo água na Lua. Não, a maré da água da Lua tá na água, é cristal. A Lua é porque a maré tá alta. Não sei o que é, mas é... Água, aí... Mas como que funciona? Tipo, a Lua tá cheia. Não, a Lua tá cheia, daí a maré tá baixa. Aguômetro é boa. É um luômetro. A Lua tá nova, aguômetro. Daí a maré tá baixa. Aguômetro ou luômetro? Vamos dar um nome então aí. Dá um nome pra essa porra então. Dá um nome aí, Afonso. Assim, pá na lata. Você tá pensando... Você tá absoluto aqui, falando. Você tá absoluto. Vai, tá falando o nome. Lugômetro. Lugômetro, beleza. Lugômetro. A mistura de água com lua com trômetro. Sabe o que é? O que quer dizer trômetro, né? Telecurso 2000. Mas sabe o que quer dizer trômetro, do né? Do latim. Não, beleza, Vitor Hugo vai explicar. O que quer dizer trômetro? Fudeu. Telecurso 2000, Vitor Hugo. Trômetro. Trômetro, fala direito, né, querido? Trômetro. Trômetro, trômetro é... Você falou metrômetro, bafômetro, pirocômetro, agômetro, agora então. Que eu acabei de inventar. Trômetro é um sistema... acabei de inventar. É um sistema de medida da metragem da medição, que você vai medir alguma coisa. Eu não entendi o que ele falou. Muito nossa, bem. Nossa, do caralho, hein? Parabéns. Nossa, Vitor Hugo é foda. Vitor Hugo 31, pegou? Peguei a ideia. Eclipse solar. Pera aí, você tá falando da Lua e agora tem que precisar solar. Pera, mas como que é assim, ó? Mas você não pegou a explicação, tipo, se a Lua tá lá no altão, a maré tá baixa. Exato. Não, é depende da face da Lua. Da face. Da mas a Lua. É, com uma face é depende do lado da Lua. Do lado da Lua. Tá mas a Lua não é redonda. Na Lua cheia, a maré é alta. Por exemplo, por isso que os caras falam assim, ah, é bom pescar em época de Lua cheia, porque a Lua, a maré tá mais alta ou tá mais baixa. Então, verdade, eu sou pescador... Vou contar a última história do dia que eu falei. Sabia que existe diferença entre eclipse solar e eclipse lunar? Claro, uma é do Sol e outra da Lua. Ah, vá. Será que é só por isso? E eu que pensei que eles deram os nomes assim sem querer. O que eu vou fazer? Não pode colocar o nome igual, colocar, né? Não vai ser legal. Não vou botar tipo uma missão, um retorno. Eclipse lunar, um retorno. Eclipse lunar. Não, eclipse solar... Saga. É de dia. É eclipses solares são quando a Lua está entre a Terra e o Sol. Isso é quando a eclipse solar. Pera, isso solar. É importante, ó. A Lua... Ah, entendi. E a Lua fazer lunar é quando a Terra está entre a Lua e o Sol. E não sempre Sol. Durante a Lua cheia. Nossa, agora fodeu tudo. Por isso que a gente fala, de vez em quando, o cara fala assim, ah, vai ter um eclipse. Ah, o próximo eclipse só daqui a 100 anos, mas depende do ano que vem tem de novo. É porque daqui 100 anos só o eclipse lunar. O eclipse solar volta e meia tem. E quando volta de meia, meia volta, vamos dar. Tipo, o sol tá lá, ele, ah, tô afim de fazer um eclipse. Sei absoluto. Lá, tô sozinho aqui. O sol tá lá, absoluto. Absoluto. Ele tá lá, absoluto. Pá, pá, pá, pá, pá, pá. De repente ele, pá, eclipse. Cansei, cansei. Caralho, o que eu tô vendo aqui? Uma lua, vou colocar um pretinho básico. Vou colocar um pretinho básico. Aí vai, foda-se, faz o eclipse. É, o sol tá lá, ele encontra um ferrinho no chão, pega. Ah, é eclipse. É um eclipse. Ah, beleza, então. A gente entendeu a piada. Nossa, matou, cara. Ele matou. Matou a pau. É um eclipse, entendeu? Quer que eu desenhe? Quer que eu desenhe? É. O Márcio tá de pastor hoje. Da puta. Levanta, Márcio. Toalha de piquenique. Sacanagem. Pastor Márcio. Tá com camiseta de, toalha de motorista piquenique. De ônibus. Irmãos? É mesmo, parece motorista de irmãos, me deu troco, irmãos. Lembrando que eu vim do banco, gente, por isso que eu tô assim. Aí quem chegou agora? Muito bem. Chegou em 1969. Lua de cristal que me faz sonhar. Faz a minha. Ah, senta lá, Cláudia. A hora Cláudia. Que lembrar a música de lua, pode cantar. Pode cantar, foda-se. Galera que tá escutando, lembra a música. Pra quem que acabou lua. De entrar, então, é sobre lua, nós estamos falando. Por que que eles fraudaram tudo isso? Por que que eles fraudaram? Eu vou dizer pra você. Eu acho que assim, Afonso, aí chegou naquele ponto assim, que a gente queria. Desde o começo, quando começou o programa, a gente queria chegar onde? Nesse ponto que o Márcio está divulgando agora. Eu sei que eles fraudaram. Eu acho o seguinte. Por que eles fraudaram? Porque ia dar merda. Eles fraudaram porque ia dar merda. Eles colocaram uma fralda para eu acho que. Eu acho que não, Afonso. Fraudaram. Eu acho que eu vou mais além. Eu vou mais além. Vá. Eu vou mais além. O meu pensamento continua. Eu acho. Eu acho. Não, vamos também. Não vai tão longe, né, querido? Vai viajar tanto. Ao mundo dos mortos. Eu acho que eles fizeram isso porque ia dar merda. Ia dar merda, porque. Fraudaram. Por que eles fraudaram, Márcio? Vamos ver o que é o certo agora. Que a gente falou. Beleza, então nós demos a nossa. Bom, né? Os Estados Unidos teriam tramado essa farsa porque a União. Fraudaram, Soviética... eles fraudaram! Fraudaram? Vocês são aquelas velhas. O que eu falei aqui? É, elas fraudaram, Thiago. Thiago. Thiago sou eu. Porque a União Soviética estava à frente dos Estados Unidos. Foi? Dos Estados Unidos de Leos, vai. Na corrida espacial. Eu não entendi o que ele falou. Ah, não sei, né? Vai ver, eles estavam com o carro mais rápido na corrida espacial. Tendo enviado em 12 de abril de 1961. Nossa, 61, você disse? Não. Yuri Gagarin à órbita da Terra a bordo do Vostok 1. Ou seja, a União Soviética mandou um cara lá pra cima antes. Os Estados Unidos. Caralho, velho, eu não tomei cerveja hoje. Os Estados Unidos. Os Estados Unidos falaram, não vamos ficar pra trás. Então o que eles fizeram? Meteram o turbo. Mandaram os caras pra lua. Quais? Louis Armstrong. Fala pra mim os quais. Louis Armstrong. Cita nomes, vamos dar nome os aos quals, dois aí. Louis Armstrong. Não é aquele que toca a trompete? É, negrinho, né? Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin. Frago esse, hein? Frago ele. E Michael Collins. Michael Jackson. Colin. Colin. You tonight. Vou em conta de dois. Colin. Vou em conta de dois. Porra, é essa? Nossa, o Afonso, ele se supera a cada hora mais. Vou em conta de dois. Então vai, então continua a tua... Frauda! Fraudaram! Márcio! Márcio! Pastor! Fraudaram, pastor! Vamos lá, então. Nós vamos temos lá, aqui... Vamos lá no 3. É, as fraudes em si. Vamos lá. Era aí que a gente queria chegar. Bem aí. Lembra quando começou, você apertou o play, nós falamos, vamos gravar. Ah, boa noite, pode rir, não sei o que lá. Era aí que eu e o Thiago queria... Nesse ponto. Porra desse programa. Existem diversas fotos. Toda semana, vai falar. Acaba o quê? Que a gente fala, ele confirma tudo. É. Quer dizer. Existem diversas fotos com sombras em várias direções, sendo que a única fonte de luz. Sim, eles estavam na lua, eles estão de noite. Eles estão de noite, tem que ter sombra. Deixa ele acabar. Quem falou que eles chegaram no lado que tinha sol? Ficou bravo, perdeu. A única fonte de luz é o sol. Só a única fonte. Só, não, teu cu, isso daqui é o que tá iluminando mais? Aqui, lá na lua. Lá na lua não tem esporte. Cara, levasse uma lanterna com pilha? É, e o farolzinho. Mas vocês têm um celular igual o meu, ó. Cara, eles têm um foguete, cara. Vai ser. A lanterna deles é CPS. É o farol? CPS. O farol do foguete que CPS. Fez. É o farol do foguete, então, que fez a luz sombra. Luz alto, meteu um luz alto que é puto. Então já tá acabando, desmistificamos fudeu. A primeira, já então. O quê? A desmistificamos. Já desmistificamos a primeira. Desmistificamos. Não deixa rolar. Não, cara, existem coisas que precisam ser mostradas. Não. Eu não vejo problema nenhum o cara falar errado. Eu se cuido pra não falar errado. Ah, eu também. Ai, eu então foi o farol do carro. Então foi o farol do carro. Do foguete. Foi o farolzinho do foguete. Esqueceu ligado. Você não esquece fazer. Mas não, se não é aquele que você abre a porta. Porque tá ligado? É o caminhão do gás. Fotos com diferentes tamanhos da Terra à vista da Lua, evidenciando montagens desproporcionais. Ou seja, tem uma foto que a Terra está pequenininha, tem uma foto que a Terra está grande. É questão, sabe como eu nome isso? Percepção. Ela vai pro lado, ela vai pro lado. Olha aqui, e se ele tirou foto? Ele tirou foto. Absoluta. Ele não tirou foto com o negócio. E se ele colocou zoom? Whatever. Pensa no zoom. Vai sentar com o Motorola 4 zoom. Ombrinho, whatever. Existem milhares de fotos com penumbra. Sendo que não deveria haver penumbra na Lua devido à ausência de atmosfera. Ah, quem falou tá isso? Tá bom então, tá quem bom. Falou isso? Quem que foi o filho da puta? Quem que é fala pra mim, quem que foi esse filho da puta? Afraudedosseculo.com.br. O que que é penumbra? Quem que é o dono desse site? Você pesquisou isso pra mim? Ele é produção. Filho de alguém? Ele é filho de alguém? Produção, é você. Produção. Vai atrás desse negócio pra mim aqui, querido. O que que é penumbra, tá? Penumbra. Telecurso 2000. Hoje é com você, Vitor. Vitor Hugo, o que é penumbra? Defina penumbra, do latim. Penumbra, ó, por exemplo, a galinha tem pena. Que é, né? O boi tem. É. O boi tem penumbra. Que é e o ET escuro. Tem penumbra. Penumbra. Penumbra é pena de ET. Nossa senhora, hein, gente. Nossa, vocês conseguem superar. Sabia que ET tinha pena. Sem graça. Nossa, agora. Mas é que vocês não têm o conhecimento que a gente o tem. O QI. Né? Aí quando chega vocês ficam, puta merda, era isso, eu não sabia o tempo todo. Nas fotos e vídeos, a bandeira dos Estados Unidos aparece tremulando na superfície lunar. O cara tava soprandinho. Porém, né? Não existe vento na Lua, simplesmente porque na Lua não há atmosfera. Ah, não sei, cara, sabe o que eu não sei? Eu acho que ali é uma questão de... É o escape do foguete, que só isso. Da hélice do foguete? Do escape do foguete. Não sei, cara. Eu hélice, acho que mas foi... Mas é assim, ó, porque você sabe... Foguete com hélice. É um ventiladorzinho que ligou na tua máquina. Ligou ali, ó, ou ficou alguém aqui, ó. Chacoalhando, valeu. Tava balançando, cara. Vai! Jogou e foi. Eu nasci em 71, eu tava no saco do meu pai enquanto eles estavam na Lua. Tava. E eu lá no saquinho do meu pai nadando. É. Espermatozoide. Não valia porra nenhuma, né? Em centenas de fotos, há pegadas dos astronautas na Lua. Mas seria difícil haver formação de pegadas devido à falta de umidade e de gravidade na Terra. Teu cu! Na Terra não, na Lua. Que Terra? Sei, cara, mas o cara tava com uma bota de 50 quilos, né? Cada pesada, querido. Você vai... Nossa senhora. Tiago, lembra aquele dia que eu te dei um chute no cu com aquela bota? Nossa senhora! Aí por isso que eu veio com aquela ideia de nascer o cu para a Lua? Foi por isso. Mas foi disso mesmo, sabe que foi disso, né, Thiago? Foi. Acabou de explicar um dos ditados mas mais... Mas eu acabei de falar, explicando mais importante. O que acontece. Numa foto, há indícios de alguém ter colocado embaixo de um dos pés do módulo lunar, do foguete, um montinho de terra para que este pé não ficasse no ar. Para como se não estivesse flutuando. Exatamente. Por causa da gravidade. Exatamente. Então, o cara foi inteligente, isso foi. Foi um caos. Não, mas ele. Tava sem freio de mão, o que que faz? Coloca um pouquinho de terra ali embaixo. O tijolinho. O tijolinho não tinha, coloca um pouquinho de terra ali, querido. Pelo que se vê nas fotos, não houve pouso do módulo lunar. Ele teria sido colocado delicadamente naquele local. Não há marcas no solo de propulsor de nave. Porque quando a gente vê decolando aqui da Terra, a gente vê aquele fogo. E lá não foi, não teve. Não foi, querido, mas você tem que ver. Você tem que parar pra pensar o quê? Não, mas vocês estavam indo embora, não... Ficou alguém pra tirar foto lá? Flora, mano, ficamos aqui, esqueceram da gente, hein? Esqueceram de mim. Pelo tamanho do módulo lunar, dificilmente existiria nele combustível o suficiente para colocá-lo em órbita novamente. Aí eles foram no é pequenininho, porque na verdade o foguete... Ele vai até um pedaço, depois larga o módulo lunar lá no meio. Foda-se, se vire, filha da puta. Então, exatamente. Vim até aqui com você agora. É que nem quando teu pai tá te ensinando a nadar. Ele vai com você até o fundo, te larga lá e fala, agora se fudeu. Vai, desce minhas costas. Meu pai fazia isso. E aí? Eu não sei, cara. Vai se tem um posto BR lá em cima, né? Vai se tem um posto lá na Lua e ninguém mostrou. É a diesel. Você sabe que gasolina é bem mais econômica do que... Eu não sei o que, que vai... Biodiesel, né? Biodiesel, né? Era álcool. Não, vai se transformar com gás. Não precisa tanto. Anda é, bem GNV, mais... É bem... GNV. GNV. Tipo, ah, tem aquele canal, né? GNV. Isso, esse daí mesmo. Passa a semana do jogo. É bem mais econômico. Bem mais econômico. Eu pago um pouquinho. Eu só pago o mínimo da net e já tem ele. Não existem até hoje GNV. Filmes fotográficos que resistam à enorme variação de temperatura que ocorre na Lua. Tô indo pra Lua. Olha que interessante essa parte aqui. Conta essa partezinha pra nós. Mas segundo... Agora você vai dizer pra nós essa, só esse pedacinho. Que é bem interessante. Chato. O que você acha? Eu acho que ele podia falar só o pedacinho que é interessante ali. Que ele falou, olha que pedacinho interessante. Olha, olha, ó. Ó céus, olha que pedacinho escutar, interessante. Eu prefiro escutar. Prefiro ouvir ele ler. Sem interromper, né, Afonso? Só escutar. Não foram utilizadas câmeras fotográficas digitais para tirar as fotos da suposta ida do homem à lua. Ou seja, foi câmera de filme. Não, claro, não existia, né? Então, na foram utilizadas, né, câmeras fotográficas convencionais com filmes Kodak. 36 poses, né, querido? 36 poses. 36 poses, né? Certo? Certo. Kodak. Kodak. Kodak domina, sabia que como nessa eu época 80% do mercado era da Kodak. Como eu nunca ouvi falar de um filme especial que resista a variações de temperatura, e como a NASA afirmou que o filme utilizado para bater as fotos é da marca Kodak, resolvi tirar isso a limpo de uma forma bem simples. Entrei em contato com o suporte da Kodak no Brasil, pela internet, e abri um questionamento com os seguintes dizeres. Prezados senhores, eu gostaria de saber qual é a temperatura máxima e mínima que um filme normal com as fotos já batidas e ainda não reveladas pode ser exposto. Gostaria de saber também se existe atualmente algum filme especial que resista a grandes variações de temperatura. Caso exista, gostaria que me informasse qual é o máximo e o mínimo de temperatura suportados pelo filme. Muito obrigado pela atenção. Cordialmente, André Basílio. André Basílio é o nome do rapaz aqui que é o dono do site. Não, eu só queria mandar um abraço pra ele, então. Pra puta que te pariu, André. Um abraço. A resposta que... Sei toda sua família. A resposta que obtive... Família Basílio, vai pra puta que pariu. A resposta que obtive foi esta abaixo. Senhor André, agradecemos o contato mantido conosco e o interesse demonstrado pelo produto e serviço Kodak. Informamos que um filme já exposto e ainda não processado não deve ser submetido a altas ou baixas temperaturas. O ideal é mantê-lo em local fresco e arejado com temperatura ambiente. Não dispomos de filmes especiais que suportam variações de temperatura. Atenciosamente, Centro de Informação de Consumidor Kodak Brasil, 0800-15-0000. Ah, mas do Brasil, o cara mandou pro Brasil. Que moral que o cara tem. Kodak do Brasil, que moral que Kodak tem aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, vai se eles fizeram um filme especial pros caras. Você vai pra Lua passar férias, não aguenta mais suas fotos queimarem. Chegou um novo filme da Kodak. Era propaganda na época de 69, querido. Eu lembro. Eu lembro. Quantos anos tinha em 69? Eu tinha acabado de me formar. Tava com exatamente 23 anos. Porque se aqui não existe nenhum filme que resista a menos 173 graus Celsius. Mas não, como existe. Que ele sabe que é isso? O cara... Ele sabe porque o cara que foi na Lua mediu essa. Se não fosse o cara que foi na Lua pra dizer pra ele, falou, ó, cara, 173, ele não podia estar dando essa informação. Então ele tá cuspindo no prato que ele comeu. Nossa. Tipo, é como se você tivesse um professor de matemática, aprendeu matemática com ele e querer zoar sobre maconha. Eu ia falar matemática de maconha, troquei a última palavra. Em 1969, os astronautas conversavam da Lua com a NASA na Terra em tempo real. Esta tecnologia não existe até hoje. GVT, não, né? Querido, é. Netcombo. Nextel, né, velho? Nextel. Onde você tá? Eu tô na Lua, querido. Tá uma balada fera aqui. Tá aí o ZT. Rádio é limitado, né? Pega em qualquer lugar de graça. Não? Tá bom. Não, Manaus não. Nem no Fazendinha. É, deviam ter transmitido a tal alunissagem. Magaren fumando uma maconha junto com a gente aqui. Vamos lá. Passa uma bola pra ele lá e vamos continuar. Mercúrio? Mercuragem. No Sol? Solange. Solange. Não, mentira, não é Solange, é Solange. Quem é Stanley Kubrick? Qual é o principal filme, o primeiro filme que ele fez grandão lá? 2001, uma Odisseia no Espaço, que ele lançou em 1968, um ano antes de os caras ir pra Lua. E todo mundo ficou impressionado com a tecnologia que ele fez com o filme pra época e coisa e tal. O que aconteceu? Então, há uma corrente, corre na boca pequena. Boca pequena que não passou pelo meu pau ainda. Vai mudar de nome depois. Vai ser uma boca maldita. Boca roxa. Vai ser boca roxa. Lá no Boca Roxa. E o que aconteceu? Há uma foto que aparece Stanley Kubrick dentro da NASA na hora que os tripulantes estavam indo para a nave. Ou seja, há bastante indícios de que realmente ele estava armando tudo e ele, com a tecnologia que ele tinha, com a sabedoria que ele tinha de fazer filmes, ele que elaborou toda a parada para o cara ir na Lua, o pessoal acreditar. Ele foi um filme que ele fez um ano antes. Odisseia no Espaço. É, de tudo. Ele chamaram, ele foi... pressupões que chamaram ele pra, pra no fazer boquinha essa... pequenininha, né? Na boca pequena. Na boquinha da garrafa que tá falando. Oficialmente, a NASA só teria realizado 6 missões tripuladas à Lua de 1969 a 1972. Nenhuma chegou a chegar. Exatamente durante a gestão do presidente Richard Nixon. Após isso, nunca mais o homem teria voltado na Lua. Isso que eu acho uma palhaçada, porque se foi uma vez, podia ter gente morando lá já, cara. Podia ter, levado, né? Como que é? RMV vendendo os apartamentos na Lua lá? Já era bom. Anderson 0410 pergunta: por que daqui da Terra vemos a Lua em variações de cores? Que maconha que ele tá fumando? A minha eu só vejo branca. Não, é chá de cogumelo. Não, continua. Por quê? E quando mostra imagens dela direto do espaço, ela sempre aparece da mesma cor. Falta de buceta aqui, já faz 6 meses que eu não transo. Então eu tô vendo a Lua meio colorida. Que é assim, você ouviu falar de arco-íris já, né? Anderson, você já ouviu falar de arco-íris, né? Então, é mesmo... É isso que você tava vendo. Era o... Queria te desanimar, tirar o sonho, mas aquilo não é Lua, é arco-íris. Não sei se já... Caixa achou de que era uma Lua minguante, né? Faber Castell. Arco-íris. É. Não, é o mesmo sistema. É o mesmo sistema, as duas usam. Arco-íris e coisas, o mesmo sistema. Richard Nixon, envolvido em falcatruas que mancharam... Nixon foi o cara que fudido, hein? Tem um filme dele muito bom, quem quiser assistir é cinéfilo igual... Não, o Nixon Ford. Envolvido em falcatruas que mancharam a imagem dos Estados Unidos, foi o principal articulador do escândalo caso Watergate. Afonso. Grande Afonso. Watergate. Defina traduza. Watergate. Watergate é o nome de uma pessoa, né, cara? Não, mas separe sílabas. O que é Water? Water. É. Eu vou admitir, vai do pai, né? De Washington. Não, Water Gates foi o cara que... Water é água. Water... É? Acho que é. Não, água não é, não. Água é water. É, water. Não, o que mais chegou perto... Preto. Foi o Thiago. Ele falou que é o irmão do... Bill Gates. Walter é. Gates. É. Water Gates. Não é. Não. Não, é sim. Do Walter Gates? Sim, já. Ah, é mesmo? É. Ele é primo do Walter Gates? Não. Tá. Nixon teria tramado a fraude do homem na Lua para atrair investimentos para os Estados Unidos. Sua história o condena. A do Walter Gates. Do Walter Gates. Eu acredito nisso. Aí eu não sei, cara. Eu não consigo não acreditar que o homem não foi na Lua. Meu sonho é ser astronauta, né? É o quê? Astronauta? É que esse é o astronauta. Ele é o Alfonso? Por que eu não passei astronauta? O Alfonso vai ser o astronauta. O astronauta. Total sentido. Acontece, né? Você chega num momento da sua vida e você pensa que você quer ser. Eu quero ser o astronauta. Mesmo gastando apenas 6 meses para programar uma nova viagem à Lua na década de 60, George Bush diz que a NASA gastará 10 anos para levar o homem à Lua novamente. Como que em 6 meses, em 1969, os caras levam para a Lua e o Bush aqui, em 10 anos, com a tecnologia atual, não consegue levar o homem à Lua? Eu acho que você falou pouco e falou tudo que tinha que falar. Falou pouco, mas falou falta bonito, de vontade. Né? Falou bonito. Thiago falou mais ainda, falta de vontade. O cara, se ele quiser... Falou que... pouco e caguei porque você falou. Falou pouco e eu caguei pra você lá. Não, falta de vontade, daí. Sabe como é o nome disso? Falta de vontade. Mesmo tendo ciência de que tinha posse do tal material, a NASA nunca exibiu as imagens... do primeiro pouso do homem na Lua, que teria sido gravadas em fita de vídeo e retornado à Terra com qualidade extremamente superior às transmissões ao vivo. Se os caras tivessem, dava pra nós assistir aqui, porque o Márcio tem um vídeo. Tem um vídeo de cassete Samsung aqui. Se rodar em Play 1, não sei. Quem que tava jogando no Play 1 até agora, que não largava de lá? Por quê? Porque não tem Play 3. É, se tivesse Atari, eu tava jogando também, não é isso. Pega o disquete lá no computador, mas nós vamos colocar aqui. Tem um materialzinho ali. Em 2009, a NASA declara que, para economizar dinheiro e sem ter cópias das fitas originais, gravou intencionalmente outras imagens em dados de satélite em cima das fitas originais que continham o fato histórico mais importante da NASA em todos os tempos. Que era? A imagem da Lua. Eles gravaram em cima. A original eles gravaram em cima. Tipo, a gente gravava no videocassete, o filme em cima. É, lembra que você gravava o videocassete em cima? Acontece, filme pornô, né? Filme pornô, gravava. Não dá pra jogar a pessoa, acontece, né? Você nunca gravou nada em cima. Sem querer. Não. Tem alguma fita, tipo, do teu casamento e gravou uma outra parada. Nossa. Por teu. Na verdade, gente, é claro, eu não vou ficar falando das fotos aqui, até porque não convém. Mas eu quase todo o material eu tirei do site afraudedosseculo.com.br. Aqui tem muita o foto mostrando. O site já fala ali, ó, a fraude. Muitas fotos aqui, muita coisa que dá indícios dos caras ter fraudado aqui. Eu confesso que eu não acredito. Por mais que tenha muita coisa... Eu acho que é dor de cotovelo. Muita coisa que ele pode explicar, pode, mas ele não consegue explicar tudo. E eu acredito que tenha sido fraude, sim, porque até hoje ninguém foi pra Lua... Olha, se em 69 o pessoal foi pra Lua, hoje era de se esperar que os caras iam fazer, tipo, turismo pra lá. Ah, já montaram uma pousada lá. É, montava lá. O Beto Carreiro World lá na Lua. Na Lua. Então, exatamente, já era pra estar todo mundo transitando, fazer um bate-volta. Fazer não, um... mas se tem tudo isso que tem, tudo isso que você falou no programa inteiro, não tem como ir. Por quê? Tipo, ir toda não, hora. Não, mas tem como dá ir pra toda época, hora. Hoje já dá. Cara, hoje, cara, porque hoje... Pra hoje era pra ter até asfaltado a Lua já. Claro. Então, exatamente. Já tinha o trem bala. Tinha aeroporto lá em cima, tinha o infraero já lá em cima. Já, você tava trabalhando. Você tava trabalhando lá. 12 por 36. 12 por 36. Curitiba a Lua. Você ia pegar o bonde, Curitiba a Lua. Ia demorar menos que Curitiba Fazendinha. É, é verdade. Além desse, além... além. Gente... Oi. Então é isso, falem aí se vocês acreditam ou não acreditam. Eu não acredito. Não, eu acho que o único que acredita aqui é o Afonso. Eu acredito, né, Afonso? Eu não acredito. Eu acredito porque eu admiro. Meu pai era astronauta, né, cara? Seu pai era astronauta? Ele foi pra Lua, ele tá morando lá até hoje. É, meu pai era astronauta. Quando eu tinha 3 anos, ele falou: filho, eu tô indo pra Lua. Vou comprar um cigarro mais, e já mais voltou. A gente do governo dos Estados Unidos poderiam ter levado os astronautas e alguns auxiliares a um treinamento secreto no deserto de Nevada. Estados Unidos. Os carinha lá, os caras lá. Os Aldrin, blá blá blá. E o Armstrong. Que em vários lugares tem uma enorme similaridade com a aparência das fotos que teriam sido tiradas na Lua. Assim teriam montado todo o cenário, tirado as fotos e feito as filmagens do local. Ao final do treinamento... Foi meio que o making off. Ao final do treinamento... Ao final do treinamento, após os astronautas voltarem para a NASA pilotando o helicóptero, os auxiliares técnicos teriam guardado todos os equipamentos no caminhão baú para voltarem para casa. Não seria difícil para uma pessoa com má intenção e que costuma andar armada dar sumiço a auxiliares técnicos num lugar inóspito como o deserto do Nevada. Inóspito? Afonso, o que quer dizer inóspito? Inóspito é um lugar que dá que, medo, né? Não, um lugar que não tem hospital. Um lugar que dá medo. Minha mãe falou, pra onde você tá indo, Afonso? Tô indo lá pro vazio de... Nossa, lá é inóspito, hein? Lá é foda. Tiago, você vai na teoria do inóspito medo ou no lugar que não tem hospital? Ele é inóspito. Eu acho que eu vou na teoria de algum. Ele não tem hospital, é inóspito. Não, ele vai na melhor ainda, uma teoria dele, Thiago. Thiago. Inóspito. Não, inóspito eu vou com o Afonso. Sempre. Ah, tô comendo, né? Bichona, velho. Tá comendo não, ele vai no certo, né, querido? Ele estudou, né? Ele estudou, ele, eu não sei se você sabe, o Thiago tem oitava série. Eu tenho um mogral. O Thiago tem oitava série. Thiago tem oitava série, se formou na oitava série, esse filho da puta. 4 anos eu fiz. Por isso que eu me formei. 4 anos eu fiz. Ó, a galera aí, enquanto a gente... A galera vai dizendo aí se vocês acreditarem. Ó, já, a Larissa Estelle já falou que não acredita. Isso aí, Larissa. Tô com você, Larissa. Larissa não acredita. Ah, Larissa, você não sabe de bosta nenhuma, né? Você tá assistindo um programa... Larissa, me fala no Twitter, não fale assim. Ah, gente, é isso. É isso. Então, só Afonso acredita? Eu no mundo inteiro, muito. É só Afonso que acredita. Não sou só eu, cara. Então você não acredita, né, Thiago? Você que já largou o microfone, tá exausto. Não, eu já larguei, esse programa foi bosta, cara, pelo amor de Deus. Esse programa foi bosta, cara, pelo amor de Deus. Eu devia ter levantado e indo embora na metade. Que programa Lua, não, juro por Deus. Eu preferia estar na Lua, César. Nossa senhora, essa parte não corta não, deixa esse comentário, meu, esse comentário vai deixar. Então só fica aí essa minha opinião, que programa bosta, um programa antes que entrou pro top 3 e um programa bosta logo na sequência, porque Homem na Lua foi um programa horrível. Esse programa tá bem curto, então nós temos um outro programa gravado chamado Leis Bizarras. Que foi ideia da Dani Cosmoveg, que por sinal... Também foi uma bosta. Eu tenho gravado isso ainda. Podemos pegar os melhores momentos daquele, melhores momentos desse e fazer um programa só. Faz um Megazord em 5 minutos. Os melhores momentos vai ficar 5 minutos. Beleza, mano. Pode rir, tu desceu e eu subi. Pode rir, tu desceu e eu subi. Boa noite! Bom dia! Opa! Olha Olha aí. Pensei que você fala boa tarde. Mais um programinha especial. Estamos começando mais um programa, pode rir. Esse é de número... especial. Também a gente não sabe o dia que vai ao ar. O dia que der, a gente coloca no ar. Se você estiver ouvindo é porque já tá no ar. Então a gente não precisa ficar explicando porque não tem nenhum idiota aqui, né? Tem três, gravando ou ouvindo? Você tá... Não, tô falando ouvindo. Ah, tá. Não, ouvindo tem um Paulo. Ouvindo tem o Paulo. Tem... E o Marcelo, brincadeira, hein, Marcelão? Brincadeira, Marcelo, você não é idiota. Muito bem, aqui do meu lado, Afonso. E eu do lado dele, tô do lado dele. Tô do lado dele, Thiago tá do meu lado. Eu tô do lado do Márcio também. Muito bem. É, sugestão de ouvintes, né? É o Marcelo e mais um pessoal. Nos Estados Unidos é o Marcelo e um, e mais um pessoal que quebrou minha perna aquela hora. É o Marcelo e mais um pessoal lá. Tem da Suíça que é o Felipe Matos, mais um pessoalzinho lá. E de Portugal, se precisar, manda um e-mail, a gente conta a piada de novo. Se a gente estiver ouvindo, achei um pouquinho complicado, a gente explica. Ou escuta duas vezes, que conta uma vez é mais também, né? É, baixa lá. Vamos lá então. Sobre o que é, sobre o que, que então... é. Sobre o que é. Louca, nervosinha. Tá irritadinho, filha da puta? Ouvindo a sugestão de Dani Cosmoveg, leis bizarras. Vamos lá. Thiago, tem alguma coisinha pra dizer no comecinho já? Eu tenho. Opa, vamos começar então. Então geralmente o que eu falo no começo. Meu nome é Thiago. Meu nome é Thiago, eu tô na frente do Thiago. Eu tô na frente do Márcio. Vamos lá então. Márcio Petex. É. Ah tá, todo mundo é Chupetex. Não, só você e a Dani. Tem uns que é com o Zex, né? Menos mal, né? Posso encarar isso como elogio, então? É proibido batizar um porco com o nome de Napoleão. Nada mais justo. Se fosse um burro, beleza. Se fosse um papagaio, beleza. Se fosse um burro, um viado, sei lá. Viado, não. Porco, não. Porco, nem fudendo. Porco, você tá louco? Vou chamar meu bacon de Napoleão? Ele falou viado, mas é verdade que tem um ditado que fala que o cara está na posição que Napoleão perdeu a guerra. É, pois é. Que é aquela... Que é a posição que o Napoleão perdeu a guerra. Vai pesquisar um pouquinho lá. Vai pesquisar. Papai e mamãe, será? Pra dizer tudo, né? Frango assado? Napoleão de frango assado ia ser massa. Não, não ia ser. Próxima, nossa, próxima não lei, ser... não gostei dessa lei. É proibido fotografar. Eu não crio um porco, né? É proibido fotografar policiais e suas viaturas, inclusive quando saiam em segundo plano. Tipo, se tirou uma foto, passou uma viatura, deleta. Não, vou colocar no Orkut aqui. Eu e a Rony, eu tomando geral do policial da Rony. Deixa só eu tirar essa foto aqui. Só essa foto aqui. Só essa aqui, já vou mostrar pro pessoal como é que funciona. Abre as pernas, abre as pernas. E eu ia falar pra ele: mão no capô que eu vou tirar foto. Isso na França, gente. Isso agora... na França, leis idiotas da França. Alemanha. França. Leis idiotas na França. É que França é um continente, então são mais. São várias Franças, mais, né? Mais estados. Ó, é assim, épocas de gripe suína, hein? É proibido andar de máscara pela rua. Fudeu. Fudeu muito, hein? Como é que eu vou saber, então? O cara tá com gripe. Sim, tem que usar, né? Se bem que não tem mais isso, né? No começo falava que quem tinha gripe era pra usar a máscara. Na hora que você saia na rua, tava todo mundo de máscara. Caralho, só eu que tô bom aqui nessa merda. Se fuderam, eu mandava os outros se fuder no meio da rua. Aí, trouxa, vai morrer. Isso aí na Alemanha, né? Na Alemanha. Na Alemanha, grande Alemanha. Já morei lá. Em qualquer escritório, há de se poder ver pelo menos parte do céu. Ou seja, tem que ter uma janela. Mas não existe escritório sem janela? Que escritório é esse? Escritório que existe. Escritório sem janela? É. Escritório que fica no meio do prédio. Como que vai ter janela no meio do prédio? Não. No meio do prédio. Tá, mas ele dá ou de frente pra algum lugar. Aqui, ou fundo pra algum lugar, meu. Tem quatro e um no meio. O do meio não tem janela. Tem porta. Tá. Os outros dois. Ah, nem porta. Não, eu entro tem por uma onde? Porta pra cada, eu saio pra pelo cada, encanamento. Eu chego no lugar pela privada. Não é pra ser engraçado. Ele fica ali tirando sarro que não tem graça e também não abre a boca pra tirar sarro de nada. Não tô reclamando de vocês. Tá reclamando sim. Tá reclamando sim. Longe de mim, vai pra tomar no meu cu, né? Que vai tomar no meu cu. Vai tomar no meu cu, no cu dele não. Não mexe com o cu do Afonso aqui não. Ninguém pode pôr em movimento seu veículo se há alguém debaixo dele. Ô! Tem uma lógica aí, né? Graças a Deus fizeram essa lei. Onde é que é? Em Portugal, essa merda. Devia ter avisado meu irmão quando ele atropelou meu cachorro, né? Peraí, colocaram uma lombada aqui, eu não sabia. É em Portugal, deu essa outro... merda. Onde é que é? Hã? Que país que é? Não, é Alemanha. Dinamarca. Dinamarca já mudou e você nem falou do país, né? Eu falei, cara. Você não presta atenção. Não, no podcast você tá participando. Tá certo, eu não presto atenção em você. Você não falou, não. Deu o cara, pô, tem uma lombada aqui, o cara pergunta. Você viu a avó por aí? Pô, aqui no, mas aqui no Brasil é legal, né? Atropelar os olhos aqui é. Ah, é tem, tem muito posso político. Posso contar? Juro. Pode contar. Fica só à vontade. Dessa vez, não vai se acostumar, tá? Tá bom. Ontem eu fui de carro trabalhar. Não pensando bem, não, né, cara? Não sei, né? Vamos deixar ele contar pelo menos o começo, bom, pra bom, ver bom. Se é boa. Pelo menos não, começo. Sério, não. Eu atropelei um cara. Juro. Eu tava. Quando você tá saindo do estacionamento pra entrar na rua. Não é válida pra bicicleta. Coitado. Aí eu tava saindo. Coitado. Fala o que você pensou. Pode falar. Coitado, tem um golfe. Não, o cara tem carro também, pá. 88. Tem um Golf 96. 79. Você atropelou o cara. Eu atropelei um cara. É. Mas não devia ter deixado ele contar. Ah, bem que ele tá com essa cara de depressão aí, né? Depressão, é. Não, que deu outro cara e ficou nervoso, que bateu no carro. Tipo assim, Eu falei, pô, não vi, né? Ah, mas você não matou. Não. O cara deu a vez. Aí, sabe aquele negócio de vai, não vai. Aí o cara me deu a vez, eu fui. Só que na hora que eu fui, o cara foi também. O cara, para você brisa. Foi pro serviço, ele foi pro hospital, né? Você tá em estado grave, não? Não, só tá no TI. Ah. Não, ele tá respirando ainda. Ah, então beleza. É... com as máquinas, mas tá respirando. O restaurante não poderão cobrar pela água, a não ser que não esteja acompanhado de algo mais. Como gelo ou uma fatia de limão. Se você quiser gelo, só água, beleza. Não, se você quiser água, beleza. O gelo pode cobrar. É, daí se você colocar um gelo... Ah, o adicional. Adicional gelo ou limão. Que é rodízio, né? Rodízio de água. Que é muito normal. Muito normal. Suécia. A prostituição é ilegal. Usar o serviço da prostituição não é. Ah, bom. Eu... Assim, eu posso comer uma puta, mas ela se vendeu. Ela não pode. Podia estar trabalhando. Ela não podia estar. Que é ruim, se o cara se o policial te pega na hora do ato, ela vai preso, você não. Você é trans de graça, né? Então, o que você vai fazer? Você vai dando uma rapa, comer, demora 3 minutos pra gozar. É o tempo de eu apertar o botão da emergência. Olha o policial. Escuta isso aqui. Tô vendo uma puta aqui. Escuta isso aqui. Ah, e ela gemendo lá, ela vê assim, tá vendo? Mas vem rápido. Me cobrou R$100, ó. Vadia. É um roubo mesmo. Mas vem rápido porque ele já tá gozando. A hora que você olhar ela, você vai entender que você é um roubo. É. Essa filha da puta. Exorcista. Não devia estar trabalhando aqui. Suíça. Se você deixa a Suíça lá, ó, a terra do nosso amigo Felipe Matos. Que é ele mais um pessoal, sim, ó. É. Felipe Matos é amigo dele. Se você deixar as chaves dentro do carro com a porta destravada, será multado. Ou roubado, né? É, aqui porque, no Brasil, porque, aqui no Brasil é outra se coisa. Se for aqui no Rio... Deus do céu. No Rio... Se for aqui no Rio, você deixar o carro, já é muita coisa, já, meu amigo. Além de você ser roubado, você vai ser multado. Noruega. É proibido... Não, Finlândia. Os taxistas... Devem pagar direitos autorais... Deve cair na sala de aula. Juro que eu falei de isso. De português. Os taxistas devem cobrar o que ele deve cobrar? As corridas. Tem que fazer um problema. Ele tem que resolver o problema. Ele tem que te levar nos lugares que você quiser. Que vocês quiserem. Ou que vocês quiserem. Depende. Só seguir as rotas. Os taxistas devem pagar direitos autorais se colocarem música em seu carro quando transportarem clientes. É explicado porque nenhum músico estoura lá na Finlândia, né? Entendeu? Entendeu? Essa cara que é uma piada inteligente. Tá aí porque o Reginaldo Rossi não fez sucesso. Sucesso! Inglaterra! Tô falando em finlandês, desculpa. A lei autoriza as vendedoras a fazerem topless em Liverpool, mas somente... em Liverpool. A livre espontânea à vontade. Ah, bom, livre espontânea tá bom, né? Liverpool tá errado, livre espontânea tá sossegado. Liverpool. A lei autoriza as vendedoras a fazerem topless em Liverpool. Mas somente em lojas de peixes tropicais. Ah! Vai mostrar o que é um peixe. O tem uma piranha trabalhando lá. Tem lógica. O baiacu, né? O baiacu ela não pode mostrar, não. Pirarucu, talvez. Pirarucu, não. Qual que é? Na Inglaterra? Na Inglaterra. A Inglaterra que é um. É um dos países que mais, tipo, eles são mais tranquilos. Mais são mais rígidos. Maconha legalizada lá. Ó, mas pra você ter uma ideia, é proibido pescar salmão nos domingos. Ah, fodeu com o meu fim de semana, hein? Mas aí você não quer comparar em legalizar a maconha e... Pô, aí... Pescar salmão no domingo, né? Ah, não, aí não. Você tá, tem que colocar na balança. Você já quer fumar maconha, agora querer pescar salmão tudo de uma vez também, aí... Em Alberta, na cidade de Alberta, no Canadá... Se você... pensei que era a mulher do Alberto. Nossa, fosse... Se você esteve preso e foi liberado, tem direito a pedir a uma arma carregada e um cavalo para sair da cidade. Porra, um cavalo? Que, se... que isso? Aí você passa na frente do moinho, cumprimenta a camponesa e pega o mapa com o veinho que vai estar sentado na pedra. Passa aquelas toceiras, sabe? Porra. Mas a arma é pra assaltar um trem, né? E toma um trem pra cá. Queria ver esses nomes assim, né? Os nomezinhos escrotos, uma cidadezinha medíocre com as camponesas, não, com terra embaixo da unha. Isso, ele vai lá pro salão. Tem o xerife. Foda. Tem aquelas plaquinhas de procurado. É. Isso se você não for um procurado muito, muito no violento, trem, né? Isso quando tem trem, isso quando não é aqueles que nem no pica-pau, sabe? Que é só uma tabinha com um negocinho que você fica flexionando pra Ah, é. Só. Aí vem o. Puta, cara. Uma manivelinha assim, só que. Cidadezinha você... merda, né, velho? Alberta. Onde que é? Pinhais? Tá ali coladinho com o Tarumã. É. Em Ottawa, a lei proíbe chupar picolé no domingo atrás do banco. Ah, chupar meu pau no banco de trás do meu carro não pode. Por isso que eu não tenho carro. Nem pau, né? Ninguém vai poder chupar meu pau. A primeira vez que a mulher tiver relações sexuais com seu marido... Ela tem que tirar uma caninha. A mãe dela deve estar no quarto para testemunhar o ato. Filha... Caralho, levanta essa perna. Você, olha isso aí, ele tá isso comendo. É posição que se faz. Chupa esse pau direito. Flexiona esse cu. Nossa, filha, não foi. Nossa. Dá um. Relaxa. Xinho. Primeira vez que ela tá dando a bunda. Filha, relaxa. Pega na minha mão. Augusto. Vai, nós dois juntos. Augusto, pensa que leve. Se fosse o seu. Ai, se fosse o meu. Olha ali, lambuza o dedinho. Lambuza o seu dedinho. Uma semana de preparação. Augusto, que isso, né, meu? Minha filha era virgem. Ui! Ai, que susto! Olha, gostei dessa. E se a mãe for gostosa, já entra no cepo também, né? Mano? É assim que faz, filha. Puxou o cara da chá de buceta. Sai que eu mostro. Opa, não pode falar buceta. Chá de peteca. Pode falar o quê? Buceta. Chá de buceta. Não pode falar buceta? Não pode, sim. Ah, pode, mas é feio falar buceta, né? Buceta, ó, buceta. Ui. Buceta. Ó, sou estranho. Nossa, eu falo buceta e enche a boca de água. Buceta. Nossa, que delícia. Faz tempo que eu não como uma. Cara, tem que passar em algum restaurante, algum rodízio. É. Ô, saindo daqui, vamos passar no rodízio de buceta. Mas vamos pegar umas bundinhas pra beliscar. Né? Porçãozinha, né? Uma porçãozinha de bunda. Espero que não tenha piroca mal passada. Que não venha palmito, né? Agora vamos lá. Pras leis dos Estados Unidos, nosso amigo Marcelo. E mais um pessoal. E aquele pessoalzinho lá toda. É proibido jogar dominó no domingo. Ah, por isso que o Marcelo ouviu o pó de rir. Não pode jogar dominó, ele vai ouvir o pó de rir. É ilegal usar bigode postiço que cause risos na igreja. Imaginou, você tá lá e entra o padre. Tiririca. Que padre burro. Tá descolando. Tá descolando o padre do caralho. Para. Olha lá. Tá dando barriga. Quem vai ouvir o sermão? Olha lá, o bigode caiu até pro cálice de Jesus. Ó, o bigode sagrado de Jesus. Comeu uma hóstia. Não, uma hóstia não, que essa tá com cabelo. Hóstia não. Com cabelo. Ai, que pariu, meu. É proibido vender amendoim após o entardecer nas quartas-feiras em Lee Country. Quarta-feira é dia o quê? Quarta-feira é dia de jogo, né? Dia de futebol. Dia de futebol. Por que que não... Amendoim faz o quê com o homem? Faz o homem ficar de pau duro. Então, quer dizer, é proibido por quê? Porque senão as pessoas vão deixar de assistir futebol e vão sair trepar. Lá em Lee Country. Estados Unidos, Nova York. É proibido passear com um sorvete de casquinha na bolsa nos domingos. Quando foi a última vez que alguém conseguiu guardar um sorvete de casquinha? Falou, ai, comprei aqui no McDonald's, mas estou atrasado, vou guardar para comer em casa. Aí foi, foi pegar dentro da bolsa e pensou, puta, eu devia ter comprado de copinho. O daqui bom pode, né, Ken? 9 litros? As mulheres poderão praticar o topless em público, desde que não seja com fins lucrativos. Mas eu não sabia desde que não cobre. Pra tá mostrando os peitinhos? Desde que não cobre. Então, mas então se ela não vai cobrir... Pra falar a verdade, eu vou... Nossa senhora, mas você foi pior do que eu. Nova York, é ilegal comer amendoins. Porra, o pessoal é contra amendoim lá mesmo. É ilegal comer amendoins e andar pra trás pelas ruas quando há um concerto. O Michael Jackson mudou por quê? Porque ele era fã de amendoim. Ele tava tentando pegar amendoim pra pegar a criançada. E o pior, né? Ele andava pra trás comendo amendoim. Não. Amendoim... amendoim é o apelido do... É, do priminho dele. Priminho é foda. Kentucky. Adoro falar isso. Kentucky. Eu aprendi a falar primeiro. Kentucky. Cada pessoa deve tomar banho ao menos uma vez ao ano. Oh! Tá, e eu sou adepto, hein? Eu sou, gostei dessa lei. Gostei dessa lei. Eu acho que toda lei é flexível. É, tipo, né? Você não precisa cumprir. Mas não é obrigado, mas não é obrigado a tomar todo dia. Tipo, só uma vez por ano. Uma vez por ano. Ah, gostei pra caralho dessa lei. Vou morar lá. Mas foi o que ele falou, é flexível. Às vezes pode ser que pule um ano. Esqueci, né? Quem vai perceber, né? Passei esse ano em coma. Nenhuma mulher deve aparecer em traje de banho em nenhum aeroporto deste estado, a não ser que seja escoltada por dois policiais ou esteja armada com cacetete. Apareceu enroladinha na toalha, cacetete na mão, ela tá ali pra andar no aeroporto. As disposições desse decreto... Ela pode estar, pode ser uma policial paisana, né? Com certeza. Quem vai imaginar que ela é policial? Ela pode estar com uma medralhadora no cu, né? Medralhadora. Falhou aqui o tempo. Falhou a metralhadora. As disposições desse... A disposição... Tá certo também, né? Falhou o P, né? As disposições desse decreto não serão aplicadas a mulheres que pesem menos de 90 libras, aproximadamente 40 quilos, ou mais de 200 libras, aproximadamente 90 quilos. Mas libra não é moeda? Né? Nem serão aplicadas a éguas. Legal, aí eu já não lembro o começo da lei, eu já não pode entendi direito. Você não pode andar na paisana. Ah, aliás, com trajes de banho. Ah, tá, mas isso é muito comum, né? Aqui no Brasil isso acontece muito. Eu saio de sunga todo dia, de bicicleta com óleo no corpo. E você vê toda hora, né? Uma égua. Piadinha que só em Curitiba vão entender. Olha eu mesmo. Quem não entendeu também, uma égua no aeroporto enrolada numa toalha com cacetete na mão. Ela e o pé de pano, né? Com uma touquinha. Touquinha na cabeça. Pé de pano. Essa musiquinha me lembra muito do tempo de infância. É proibido amarrar uma girafa a um poste de luz. Ah! Tá bom aí. Caralho, onde eu vou estacionar minha girafa lá? O camelo, beleza. Camelo tranquilo. Agora, quando eu for fim de semana que eu quero sair pra divertir, eu saio com a girafa. Nossa, que daí bom. Que eu vou deixar. Vou ter que sair de tigre. É proibido comer num lugar que esteja pegando fogo. Lógico, afinal de contas, todo mundo faz um piquenique numa casa em chama, né? Fica mais com fácil certeza, passar, né? Um marshmallow. Quem que é o maître desse restaurante? O diabo? Homem-tocha. Homem tocha. É bom que não precisa pedir, né? Quer que flambe, senhor? Tudo é flambado, né? É o natural. Pensilvânia. É proibido que um instrutor faça cócegas no aluno de autoescola para chamar sua atenção. Como é que o cara fala? Tá muito rápido, cara. Oi. Pá! Ah, agora parou, né? Filha da puta. Pau no cu. Agora você presta atenção, né? Agora que você tá com a cara no poste. Esse é muito idiota, né, cara? Essa, acho que de todas as vezes, essa é a mais idiota. Essa foi foda. A da girafa. Vamos eleger até agora, a mais idiota é essa. Até agora é mais idiota. Nossa, muito idiota. É proibido dormir num congelador. É proibido dormir num congelador, aí, ó. Pra quem é bêbado. Achei que tava tão cozido. É. Fui entrando. Só notei quando eu fiquei com as pernas pra fora. Que eu falei, não é? Acho que não é. Tô no lugar errado. Aí fui pra parte de baixo, fui pra geladeira. Você quer o beliche, né? Ah, é. Que tá pegando muito vento. Eu vi que eu não conseguia apagar a luz. Fecha essa janela, falei. Fecha a janela, caralho. Tá frio. Porra, tô em Curitiba, foda. Caralho. Tô dormindo lá de fora da casa. A única posição permitida é o papai e mamãe e com as cortinas fechadas. Fechadas? Fechadas. Fechadas. Só mas papai quem e mamãe. Que gosta de transar com a cortina aberta? Vai, amor. Ah, botei na sacada. Pá! Comi minha mulher com ela com a cara na janela, assim, gemendo, com a cara pra fora. A criançada brincando aqui nossa, na frente. Nossa, olha o vizinho vindo fazer fio terra. Vai me enrabar o filho da puta. Olha o vizinho olhando e ficando com inveja. Ah, batendo punheta. Mostra a língua pra ele, amor. Imagina essa cena, velho. Puta que pariu. Em Blythe, Califórnia, uma pessoa deve possuir ao menos duas vacas para poder usar botas de cowboy em público. Com certeza, eu acho justo. Passa aí, no Café Paris, pega duas e vai andar com a bota. Não, não deu? Não, não. Então, tipo, eu não tento, é o dia que séria. Eu tento... Ninguém... Não, mas é uma lei séria, né, cara? Você tem que querer brincar com essa lei, né? Não pode ter duas vacas pra andar de tem que de ter. Tem que ter duas vacas. Tá louco, velho. Tem que ter pelo menos duas. Tem que ter usar mulher sapatênis, e amante, tem né? Tem que ter o quê? Usar... O cara não tem que ter pelo menos uma vergonha na cara pra não usar sapatênis. O Márcio usa sapatênis. O Márcio usa sapatênis, só pra dizer. Eu estou com chuteira e futebol. É. Só chuteira também. Só chuteira. De futebol. Não, ele tá de roupa, não tá só de chuteira. Tá de relógio também. É. E meia. Não tá só de chuteira, ele tá de relógio e chuteira. É ilegal emprestar um aspirador de pó ao vizinho. Ah, vai que ele transa com o meu aspirador de pó. Isso aí podia ser válido no Brasil, né, cara? Porque não tem uma parada que você empresta pro teu vizinho que fica tanto tempo com ele, quando você vai pegar, você tem que pedir emprestado de novo. Ô, é. Oh, queria... oh, me empresta, mano. Me empresta sempre minha vassoura. Assim. Você esquece até a cor que é das coisas. Você pode me emprestar uma xícara de açúcar. Ninguém que... nunca te passa nunca, pra te devolver, né? Nunca te passa. Ô, vizinho, só um pouquinho. Tá aqui, ó. Três pedras de gelo. Parece a sua esposa. Não, da minha vizinha. Não, é, não pode emprestar? O último cara não. Que me pediu minha esposa emprestada levou pro Acre. Olha que filha da puta. Esse não vai devolver nunca. É, graças a Deus. Nunca... É ilegal que uma mulher dirija esse um carro... Esse se fudeu. Esse se fudeu muito. É ilegal que uma mulher dirija um carro. A ele não... foi pro Acre pra ninguém pedir nada pra ele emprestar, ele vai sozinho lá. Voltando? É ilegal que uma mulher, dirija um carro. Mas olha normal, que né? Lei. Primeira lei que eu acho concordo. Que essa é consciente. Concordo. A não ser que. Tem que ter alguma coisa pra tragar uma asterisco, lei perfeita. Asterisco. Uma lei perfeita. A não ser que aqui tem um homem correndo na frente dela, agitando uma bandeira vermelha para avisar os motoristas e transeuntes que se aproximam. Ó, oh, tem não, lógica. Sei, tem lógica. Tem, é consciente. É consciente. Proibido. Alguém mas tem que sair avisando, ó. Tem uma filho mulher. Da puta, corre. O mundo tá acabando, não tem uma mulher no volante. É, tem uma mulher dirigindo aqui, caralho. Tá foda isso aqui. Não, minha mãe dirigindo. Aquelas rádio trânsito, né? É, o cara vai correndo atenção, na frente. Engarrafamento na rua tal. Porque mulher no mulher volante. Né? Vai pra próxima. Gostei dessa lei. Essa foi a que eu mais gostei e a mais essa, idiota. A mais idiota foi a do fazer com a seguinha. Fazer com a seguinha. Essa daí é a mais consciente, mais né? Mais consciente, gostei mesmo. É delito que uma mulher de mais de 90 quilos de shorts curto... Sente no meu colo. Viaje ou pilote um avião. Com certeza, né? Até porque ninguém é obrigado a ficar vendo isso aí, né? Mas depende se a mulher tiver 2 metros, tiver 90 quilos, tiver uns peitão, uma bundona. Uma mulher que tenha 2 metros, não dá pra amarrar num poste de luz, né? Amorrar? Não. Amorrar. Não. Amorrar. É proibida a entrada de monstros nos limites urbanos. Ah! Com certeza. Mas... Tiago, eu vou pedir pra você sair, cara. É porque é lei, cara. Limites urbanos. Cara, se bem que fazendinha. Olha... Se bem que fazendinha. Fazendinha, você já mora aqui, tá reclamando do quê? Fazendinha é a cidade do monstro. Você não podia passar pro centro. você que tá errado. Mas essa lei, eu gostei dessa lei. Mas só que não é pra nós, é pros monstros, né, gente? Espero que eles saibam ler. São monstros conscientes também, quer dizer, pode arrancar meu braço, mas não passa pra cá, né, querido? Em Oklahoma, é contra a lei abrir uma garrafa de soda sem a supervisão de um engenheiro graduado. Ah, tá. Que porra é essa aí? É coca? Não, é soda. Oh, peraí. Opa, peraí, mano. Deixa eu fiscal, falar. Fiscal. Reginaldo. Alô? Chama o Reginaldo. Cláudio. Hiroshima. Não, que é tudo japonês essas porra. É. Hiroshima, eu tô com uma garrafa de soda aqui. Chama o Nagasaki pra mim. Hiroshima, chama o Nagasaki pra mim. Você é médico. Chama teu irmão. Na mesma cidade, Oklahoma, é ilegal que o dono de um bar permita que alguém finja ter sexo com um búfalo. Ah, se eu zoar, né? Tô passando um búfalo. Ó, ó, ó. Só que fingindo tava metendo a piroquinha nele. Não olha agora, não olha agora. Tá vendo aquele búfalo? Já comi. Fez uma chupeta pra mim. Tá que pariu, hein? O cara vai contar o caos dele. Eu fui pescar, cara. Fui eu, peguei um búfalo no meio da selva. Você não tem. Comi uma búfala. Ah, que delícia. Delicinha do meu pau. Pena que ela chifrou meu cu. Foi fazer fio terra, não tinha dedo. Chifrou meu cu. Foi o chifre mesmo. Tô apaixonado por ela. Não me liga mais. É, sumiu. Tá, eu ligo pra ela, só faz. Os cães devem ter uma permissão assinada pelo prefeito para reunir-se em grupos de 3 ou mais numa propriedade privada. Ah, quer dizer, o cão tem que falar, eu quero juntar uma galerinha aqui pra jogar um truco. Tá foda, vou fazer uma festinha americana aqui. O Rex vai trazer um osso. E eu vou levar umas putas, né? Vou levar umas cadelas. Levar umas cadelas, umas cachorras. Levar umas cadelas pro funk. Tem aperitivo, tem Foster. Biscroc. É. Pedigree, ó. Nossa senhora. Nessa vamos comer um mato ainda. Esbanjei agora, esbanjei. Quando dois trens chegarem junto num cruzamento de vias, ambos devem parar completamente e nenhum deve seguir adiante até que o outro tenha ido. Isso é em Portugal, quer dizer, eles vão ficar para. Imagine quanto engarrafamento que ele deve estar lá hoje. Né? Ah, essa lei é seguida. Ele... Ah, amor, onde você tá? Eu tô no trem. Tá no engarrafamento. Tem um filho da puta aqui que não vai. Já dei luz alta para ele. Não aceitou. Mas ele falou que também não pode passar enquanto eu não for, tô aqui esperando. Lei é lei, né, querida? Eles tão tirando o Joaquim Pô. Tô torcendo pro meu. Os cães devem ter patas traseiras amarradas durante o mês de abril. O outro cão vai chamar ele pra passear. Ô, vamos passear aí na abril. Não, não, tô amarrado. É, não, pô, abril, já, né? Já consegui a assinatura do prefeito, é abril, que né? Vamos na festa. Cara, não, não, mas é abril. Tô amarrado, velho. É abril, fodeu. Mês de abril é foda, hein? Que mês que vem. Gostei dessa aí. Não corta, não corta. Não corta, não corta. É vedada a venda de pasta de dentes e escova de dentes ao mesmo cliente nos domingos. Ai, não pode comprar duas vezes. Se eu comprei a pasta, esqueci de comprar a escova, fodeu. Só semana que vem. As pessoas que têm muito dente na boca. E tem que é que eu tenho pouco, hora. Né? Eu só tenho 3. Só tenho 3. E cariado, não precisa nem falar. Tomar um fuco já ali, tá já fudido. Volto. Oregon também é uma cidade que tem boas leis. É ilegal sussurrar besteiras ao amante durante o ato. Ah, só pode falar, só pode gritar. É. Vai, safada! Chupa minha piroca, todo mundo tá escutando. Fala, fala baixo, não posso. Amor, não posso. Tira o dedo do meu cu! Fio terra não! Fio terra não! É tá bom, só hoje. Em Israel é proibido meter o dedo no nariz nos sábados. Ufa, graças a Deus. Como que eu vou limpar o salão, meu? Pensei que era proibido meter o dedo no cu no sábado. No domingo pode. Em Haifa, é proibido levar ursos à praia. Com certeza. Ah, tem lógica, né? Ah, tem lógica. Você tem que ter urso, beleza. Cria em casa. Cria em casa. Né? Mas ele quer ter marquinha, quer levar de sol, centro, não pode? Quer botar biquininho, quer botar... É, ele quer fazer marquinha. Leva na piscina, leva na piscina. No tem, clube. Tem o terreno em casa. Não vamos levar ele pra praia. Banco. Vamos respeitar. É outra área que uma vírgula muda. Em Singapura, né? É proibido que homossexuais vivam no país. Tá aí uma lei boa. Uma lei boa também, eu não tenho nada contra, né? Não como, porra, mas não tenho nada contra. Eu até concordo com essa lei, mas mandar tudo viado pro Rio Grande do Sul já foi uma puta sacanagem, né? Não, a metade foi pra Campinas. Ah, é, tá certo. O sexo oral é proibido, a não ser que se realize como entretenimento. Ah, tipo, obrigação não. Foi só pra me divertir. Vem fazer uma chupeta. Não. Me distrai um pouquinho aqui. Vai. Entretenimento. Amor, vamos brincar. Amor. Do quê? De videogame? Não, de chupetar. É. Jogo da chupeta, né? Gincana. Gincana. Vamos se divertir, né? Vamos passar o tempo. Tá passando Faustão, vamos brincar de chupetinha? Em Bahrein. Comerciais. Um médico pode legalmente examinar as genitais femininas, mas está proibido de olhá-los diretamente durante o exame. Pode-se fazer mediante um espelho. É? Caralho, você tá com problema ali do lado direito? Ih, eu tô no reflexo aqui. Ih, eu não posso olhar, não, mas senhora. Mas antigamente era só proibido fazer olhando. Aí os caras viram que tava dando muito problema, né? O cara tava examinando no cu, pensando que era buceta. Falou, não, vamos colocar um espelho. Nossa, que cu é esse? Que cu arrombado é esse? O cara enfia um estetocorpus. O cara enfia um estetocorpus. Nossa, ele enfia o quê? Ele enfia o quê, Afonso? Estetocorpus, né? Que batimentos cardíacos, Telecurso, né? 2000. Estetocorpus. É... O aparelho usado pelo doutor médico pra ver os batimentos cardíacos do cu. Estetocópios. Ah, tá. Gente, olha isso. Há homens em Guam, na cidade. Ué. Ah, vá! Não, mas eu acho que é, sei lá. Não sei se tá. É um país, né? Não sei. É o mundo. Guam. É Pandora. Há homens em Guam cujo único emprego, bem pago, diga-se de passagem, é viajar pelo país para deflorar virgens. A razão é que pelas leis de Guam é proibido que as virgens se casem. Ah, tem que dar antes. Né? Tem que dar antes, né? Pra ir pro marido já sabendo só fazer. Só pegando virgenzinha. Só descabaçando. Melhor emprego, ó. Melhor emprego. Olha, vou fazendo um callback lá na nossa... E tá tipo... Né? Já pensou, cara? Cara registrado. O que você faz? Eu sou descabaçador. É. Batendo ponto. Né? Aí o cara pega uma muito gostosa, o cara quer continuar. Não, hora extra não, né, amigo? Você já tá sendo bem pago, tem, né? Tem mais alguma virgenzinha aí? Tem. Como é que funciona? Não pode ter na mesma cidade, né? Vai de uma ganha pega bem, uma. Né, cara? O cara ganha bem pra comer, né? Ganha bem e come bem, né? É. Bora, ganha, não perde porra nenhuma. Não perde porra nenhuma. Tá angariando o curso. Ele é um angariador de buceta, né? É. Esse. E ele tem uma vasta carta de clientes aí, né? Buceta, não. Porque a primeira trança a gente nunca esquece, né? Imagina esse cara aí como ele é requisitado. Nossa. Pelas não, pelas imaginou meninas. O cara ter gente ligando até ele falar, cara, quando é que você vem comer minha filha? Nossa, é. Ela tá pra casar. Vai, meu amigo. Tá com os pelinhos da danada, tá ralinha aqui, tá louco pra dar. Filha, veste. Filha. Nossa, filha. Tira esse dedo daí, eu vou chamar o doutor da buceta. O São Buceta. Vem ele com o espelhinho. Espelhinho. Os muçulmanos não podem olhar as genitais de um cadáver. Isto também se aplica aos funcionários da funerária. Os órgãos sexuais do defunto devem estar sempre cobertos por um tijolo ou um pedaço de madeira. Tem genitália aí que a madeira se não perde pode, ali, né, cara? Tem uma que você... Toco. Você fica se sentindo um bosta. Seu pauzinho não cobre muita coisa, né? Faz nem cócega. Fica rodopiando a borda, né? É. Na Califórnia, é ilegal colocar uma ratoeira sem uma licença pra caçar ratos. Com certeza. Vai ser pega o ratatouille. Vai ser pega o rato errado, isso, né? Isso é. Estraga, vai que esse rato sabe, tem dono, pega o rato você mata. Do vizinho, né? É. Vai ser um hamster. Não deu também. Não, vamos fechar, é melhor. Vamos fechar, é melhor, não vai dar pra sair na palma. É, na Pensilvânia é proibido amarrar um dólar com uma cordinha e puxar quando alguém for pegar. Mas é que esse aí não pode enganar a trouxa. Não pode enganar a trouxa. Com 100 pode. Um dólar não, bota de 100, caralho. Bota de 100, velho. Além de ser foda, você não é foda. Você não é foda? Bota de 100 então, caralho. E com essa lei estamos terminando o podinho. Falou, beijunda. Como diria Vitor Sarro, beijo na xoxota de vocês. Não, tchau. Olha, tchau, tchau, Vitor Hugo. Tchau. Vitor Hugo, Twitter. Quem quiser me seguir no Twitter, Vitor Hugo 38. É, quem mora em Curitiba, segunda-feira, Santa Marta, terça, Balneário Camboriú. Quem é de Balneário Camboriú? Qual é o nome da casa lá? É o Taj Bar, que inaugurou Balneário Camboriú, uma casa, um bar indiano muito massa. Sábado, Santo Improviso, vou jogar esse sábado, quem quiser assistir. E domingo, vai, São Paulo, Blinkers. Afonso, sua agenda? Afonso Padilha, @AfonsoPadilha, segue eu lá, @AfonsoPadilha. Então, agenda? Terça-feira no Curitiba Comedy Club, e segunda sim, segunda não, no Santa Marta, com o Vitor Hugo. Thiago de Souza. Opa, esse programa vai entrar domingo agora, né? Vai entrar domingo agora. Tá, então eu tô todo sábado, não era só o que faltava, às 21h. Essa segunda eu vou fazer lá no Jack Music Bar, lá em São José dos Pinhais. E terça-feira eu vou estar no Curitiba Comedy Club com Afonso Padilha e convidados que eu não sei quem. E todo sábado, não era só o que faltava, às 21h, acessa lá www.comediabrasil.com.br, @ThiagoStandup no Twitter, beleza? Valeu. Isso aí, galera. Twitter do grupo, @PodRir. O meu, @MRC9002. É, o programa foi uma bosta, eu sei. Mas vamos ver se eu melhoro na edição. acesse lá www.podri.com. Se você não gostou desse programa, antes tem muitos programas bons. Espere coisa boa do próximo programa, que o Afonso vai fazer o roteiro do programa Músicas. Isso aí, galera. Tchau. Tchau, pelo amor de Deus. Tchau, Lua. Porra, velho, tá falando que minha voz é o quê, porra, caralho? Nós é nós, mano. Sabe por que nós é nós, cara? Porque nós não é vocês. Se nós fosse vocês, nós não era nós. Um, dois, som, teste, som, ei, é som, som. Ah, tô aqui falando, tô absoluto. De repente, pá, gritei, ó, gritei, pá. Tô absoluto. Tô aqui absoluto, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, a noite inteira. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Adoro. Nossa, que viado, adoro. Será? Será que tu merece? Será que tu merece cabinho novo? Será? Será que tu merece? Um, dois, som, som. Tô aqui, ó. Tô falando, eu tô absoluto. O assunto é homem na lua. Tô falando, de repente, pá, gritei. Eu me empolguei com o assunto. Alô, ali. Alô, alô. Alô, alô. Eu não tô lembrando nenhuma música, alô. Alô. Alô, amor. Nossa, que falsete. Nossa. Bem falso. Te liga. E pode rir, tu desceu e eu subi. E pode rir, tu desceu e eu subi.